Namastê, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica. Sejam muitíssimo bem-vindos aqui à nossa programação, que visa levar temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, todos os buscadores que estão pela internet aí chegando ao vivo aqui ao nosso trabalho ou nas gravações no site da Levir, a loja esotérica virtual, este grande portal que eu tenho a honra, o privilégio de coordenar há 15 anos na internet, desde o ano de 1996, desde o século passado, ouvintes, estamos com vocês, levando essa programação que realmente tem engrandecido aí a cultura de muitas pessoas e aberto canais para a busca espiritual. E estamos dando continuidade, ouvintes, à nossa temática das ciências e tradições ocultas, que está usando como base este maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, a sabedoria oculta das idades. E hoje nós chegamos a um capítulo que vai nos falar sobre os elementais, os seres elementais, essa natureza oculta que está ao nosso redor e que, pelas bênçãos da nossa evolução, ouvintes, aqui com os nossos sentidos do plano físico, nós não captamos normalmente estas dimensões e estes seres. Mas os elementais, os planos invisíveis, estão à nossa volta. E nós temos que estar conscientes deles. E como muito bem disse Charles Webster Leadbeater, a maior ignorância de uma pessoa é crer que o limite do que há para ser conhecido é o limite da percepção dos nossos sentidos. Hoje, pela ciência, nós sabemos que nós estamos completamente submersos em um grande oceano de ondas, de frequências que estão vibrando à nossa volta e interpenetrando o nosso corpo sem, como se ele não fosse nenhum obstáculo. E por isso nós podemos ligar aqui à nossa volta rádios, televisores, telefones sem fio, celulares, inclusive a nossa querida internet pela qual nós transmitimos esse programa. Tudo isso, ouvintes, é fruto desse mundo invisível que nós não captamos, mas que está aqui, mas que seres que se dedicaram durante toda a sua vida para o desenvolvimento conseguiram atingir a percepção desses mundos invisíveis. Eles estão aqui conosco e eles estão, ouvintes, nos influenciando e também nós os estamos influenciando. Nós não devemos jamais imaginar que essa via de comunicação é só de lá para cá, ouvintes. Na verdade, cada palavra, cada vibração, cada pensamento, cada sentimento, cada emissão que nós fazemos no plano físico, no seu éter, na sua matéria e vibrando em direção aos outros planos invisíveis, causa fortes impressões, principalmente em nós, mas também nos seres que estão à nossa volta. Então nós temos uma dívida profunda com os videntes do passado, os grandes místicos, ocultistas, clarividentes, que desde épocas que retrocedem milhares, milhões de anos atrás, ouvintes, pela primeira vez perceberam esse mundo. esse mundo invisível que está à nossa volta, aonde acontece em larga escala aquilo que nós chamamos de espiritualidade. Mas esse mundo invisível está à nossa volta, mas nós estamos imersos nele. E mesmo que nós não o vejamos, não o sintamos, não o captemos com os nossos sentidos, eles nos influenciam. E o livro de Manly Palmer Hall começa citando o grande alquimista medieval que foi Paracelso. Paracelso foi quem deu esse nome elementais aos seres que habitam a dimensão elemental e a dimensão astral, mental e espiritual. E, por assim dizer, ouvintes, esse mundo que está à nossa volta é apenas mais um caminho para a evolução. Mas antes de nós atingirmos o nível em que nós estamos, a nossa chispa divina que nós sempre invocamos aqui no início do nosso programa, ela habitou as formas dos reinos elementais. E foi justamente Paracelso que fez essa distinção, que deu esse nome de elementais aos seres, às formas que estão habitando naturalmente esses mundos invisíveis à nossa volta. Eles os classificou como gnomos, ondinas, silfos e salamandras, ligando-os, obviamente, aos elementos que os antigos alquimistas e místicos consideravam, né? Os gnomos ligados à terra, as ondinas ligadas ao elemento água, os silfos ao elemento ar e as salamandras ao elemento fogo. E, obviamente, ouvintes, que muitos desses grandes místicos ou grandes alquimistas como Paracelso desenvolveram a segunda visão, desenvolveram a percepção mística que abre aos olhos da alma estas realidades. E a nossa perspectiva aqui é sempre, ouvintes, deixar claro que essa percepção está aberta a quem se prestar ao serviço, ao grande esforço de desenvolvê-la. E para nós, o grande místico, um dos grandes místicos do século passado, que muito explicou exatamente todo esse processo, foi Geoffrey Hodgson, que viveu até a década de 80 do século passado e escreveu uma série de livros exatamente sobre essa temática. Livros, por exemplo, como O Reino dos Deuses, onde ele falou sobre o reino angélico, o reino dos devas, como chamam os indianos. Escreveu um livro também sobre o reino elemental e em obras ainda não publicadas aqui em português, como Clairvoyant Investigations, Geoffrey Hodgson trouxe exatamente à baila a existência desses seres, de elementais, chamados também de espíritos da natureza, dos anjos com as suas infinitas hostes e também os arcanjos, os grandes Dian Shohans, como preferia chamar Helena Blavatsky. E Geoffrey Hodgson, justamente, que foi treinado por verdadeiros mestres, por verdadeiros discípulos de dos mestres da grande fraternidade branca, até que ele mesmo encontrasse fisicamente os mestres que o instruíram. Segundo a sua biografia, publicada póstumamente, o seu desenvolvimento se iniciou há 8 mil anos atrás no Antigo Egito, e de lá para cá ele se reencarnou diversas vezes, e por muitas encarnações ele desenvolveu este poder, o poder da segunda visão, até que nesta última encarnação ele desenvolveu o Sid Sibilino, o poder de conseguir enxergar os planos espirituais e ao mesmo tempo permanecer desperto no corpo físico. Isso realmente só pode ser obtido com um grande desenvolvimento que ocorreu sobre a guarda dos mestres que Geoffrey Hodgson foi contactando através do seu desenvolvimento. E nós realmente não recomendamos a ninguém que busque esse desenvolvimento se já não tiver encontrado aqueles seres excelsos que nós chamamos de mestres, como os mestres Moria, o Tumi, o mestre Hakox, chamado o Conde de Saint-Germain, mais popularmente, ou o mestre Jesus, e todos aqueles discípulos iniciados que passaram pelas escolas de mistério e por suas vertentes modernas, desde que Madame Blavatsky fundou ou refundou todo esse conhecimento no Ocidente. E basicamente o que Geoffrey Hodgson nos informa é que aqueles centros energéticos que todas as pessoas têm, nós e os indianos, né, pois foram eles que criaram essa terminologia, chamam de chakras, né, ou rodas de energia, elas funcionam de uma maneira simplificada num homem normal. E nós estamos apreciando aí um estudo de Geoffrey Hodgson a esse respeito, chamado Anatomia Oculta de uma Pessoa Ainda Não Desperta, em comparação com uma pessoa que já despertou a sua natureza interna. Então a grande diferença é que esses chakras que todas as pessoas possuem, que trabalham com entrada e saída de energia, no ser espiritualmente desperto, atuam com uma força muito maior. E principalmente há uma grande diminuição da energia no chakra básico, que se transfere para os chakras superiores, fazendo então o desenvolvimento dos chamados poderes latentes, dos poderes internos que todo e qualquer ser humano possui. É sempre bom relembrar isso. Não é esses poderes de clarividência, não são exclusividades de ninguém. Não é um presente de Deus, mas são obtidos pelo mérito, pelo desenvolvimento, pela prática do yoga, não só em uma única encarnação, mas em várias encarnações, até que se atinja o ponto em que a pessoa possa despertar os centros energéticos e glândulas que existem no cérebro humano, e despertando os chakras físicos, então a glândula pituitária e a glândula pineal, banhadas pelo fluxo de Kundalini, que é intensificado pela meditação, intensificado pela dedicação aos assuntos superiores, e os chakras se vivificam, se despertam e despertam as suas contrapartidas astrais e mentais, o que transforma então o indivíduo que fez isso tudo num clarividente, num clareaudiente e principalmente num conhecedor das realidades internas, das realidades ocultas. É através desse método, queridos ouvintes e espectadores, que esses pesquisadores como Paracelso ou como Geoffrey Hodgson tiveram acesso ao conhecimento da existência desses seres que muitas pessoas acreditam serem puramente folclóricos, né? Como os gnomos, como as salamandras, como as ondinas, até e descritos variadamente, né? Até as ondinas, por exemplo, são descritas como sereias, né? Então há toda uma brincadeira aí, principalmente nas artes, com relação a esses seres. Mas o fato é que eles não são seres físicos, eles habitam inicialmente a dimensão etérica, que é parte do mundo físico. O etérico não é um mundo espiritual, na verdade é uma dimensão do próprio plano físico que nós habitamos. Então, para entender esse tema, nós temos que conhecer, ouvintes, a questão da evolução que acontece conosco. Todos os seres que estão aqui estão passando por um processo de evolução. Mas antes de chegarmos a este ponto sublime, que nós não valorizamos convenientemente esse nosso estágio elemental que está à nossa volta, pois nós, como seres humanos, já avançamos muitíssimo. Nós já ganhamos muitos e muitos degraus da escala da evolução. Mas quem realmente evolui? Quem é o grande testemunho de todo esse processo? É a chispa divina que está nos nossos corações, ouvintes. É a esse ponto, a esse poderoso ponto de Atma dentro do coração de cada ser humano, que nós devemos sempre elevar a nossa reverência, pois ele está aqui presenciando, testemunhando todo esse processo desde que a chispa divina começou a sair do coração de Deus e se imiscuir, mergulhar no reino da matéria. Então, antes de evoluir, ouvintes, a mônada, a chispa divina, ela entrou pelos reinos inferiores e foi descendo pelos reinos elementais. Nós temos que estar conscientes disso. Nós, antes de atingirmos a evolução, nós passamos pela involução. Então, antes de nós chegarmos, enquanto chispa divinas, ao reino mineral, a chispa divina foi se envolvendo nos chamados três primeiros reinos, que são elementais. O reino do mundo mental superior, o reino do mundo mental inferior e o reino do mundo astral. E tudo isso, ouvintes, levou muitos e muitos milhões de anos. Ou seja, aquilo que está em nós evoluindo, que é o nosso centro de consciência espiritual, já progrediu muitíssimo, mas não é de hoje que ele está aqui evoluindo. E todo esse processo, ouvintes, culminou com a chegada da nossa chispa divina no chamado reino mineral. E no reino mineral é que verdadeiramente a consciência atingiu o máximo da sua do processo de acobertamento pela matéria da consciência. E essa descida, ouvintes, ela é necessária porque a luz espiritual que a nossa chispa divina compartilha com a divindade desde o início, ela nada significa se ela não for contrastada com a escuridão, com a limitação. Então, estar mergulhado numa luz infinita é idêntico a estar numa escuridão também infinita, porque não há contrastes. Então, a nossa descida até o reino mineral foi necessária para que então a consciência sentisse, experimentasse essa limitação profunda que é a matéria. E desde então nós passamos então a fazer o processo inverso, ou seja, o processo de subida, o processo de retorno à casa do Pai, que vai acontecendo então com a subida desde o reino mineral para o reino vegetal, o reino animal, humano, e futuramente, ouvintes, nós adentraremos ao reino super-humano, aonde já estão aqueles que nós chamamos de mestres de sabedoria. Mas nós temos que ter uma infinita compreensão, ouvintes, com todos os seres que se encontram atrás de nós nesse processo, pois a limitação das formas que estão aqui esta subida significa, ouvintes, que toda a limitação a que nós nos submetemos foi necessária. Então, a compaixão com os reinos inferiores a nós deve ser profunda, pois, principalmente para o reino animal, nós, seres humanos, somos os seus verdadeiros mestres. E os animais têm todos os princípios desenvolvidos da sua consciência, à exceção do princípio mental. Os animais são extremamente sensíveis do ponto de vista emocional, astral, têm sistemas nervosos altamente complexos, são capazes de sentir prazer e sentir dor. Então nós devemos pensar muito antes de fazer qualquer coisa com seres do reino animal, do reino vegetal, que são mais simples, mas têm também muita sensibilidade, inclusive com o reino mineral, pois tudo o que nós fazemos para transformar a nossa realidade física ao nosso redor, na verdade são atos que ajudam aos reinos inferiores a se perceberem. E para nós que estamos no reino humano, a grande questão, ouvintes, que está à nossa frente, ela foi estabelecida no classicamente pelo apóstolo Paulo. Quando eu vou apresentar para vocês, ele colocou nas suas cartas, nas suas epístolas, os seguintes dizeres. Paulo disse o seguinte em Romanos 7: Por que não faço o bem que quero? Mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Esse grande conflito, ouvintes, esta dicotomia, este grande dilema que cada ser humano vive, deve-se exatamente à presença na nossa conformação dos reinos que ainda estão principalmente evoluindo. Porque além de sermos seres espirituais, ouvintes, nós somos compostos de elementos materiais, elementos elementais, que muitos deles estão descendo ainda dentro da escala da evolução, estão inclusive evoluindo. Então, por isso que em outra passagem nós temos na Bíblia também aquele dito extremamente conhecido de que a carne é fraca. Então, muitas vezes nós nos pegamos, ouvintes, cometendo atos, fazendo coisas, falando coisas, emitindo pensamentos, sentimentos que não são compatíveis com o padrão vibratório que nós gostaríamos de ter. E como disse São Paulo, muitas vezes nós fazemos até o mal que nós não queremos fazer. Por que isso acontece? Acontece, ouvintes, porque a nossa constituição não é apenas de elementos divinos. Em nós também existem elementos involutivos, e nós vamos tentar explicar um pouco mais essa situação graficamente, mostrando exatamente os reinos elementais que estão à nossa volta e principalmente o reino elemental que nós atraímos para nós com as nossas vibrações, com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, ouvintes. A cada vez que nós vibramos, e vibrar acontece em todas as dimensões físicas e espirituais, quando nós exercemos esse poder da vibração, nós escolhemos determinadas substâncias físicas e espirituais, que são os elementais, que se grudam no nosso corpo quando nós nos alimentamos e quando nós nos emocionamos, quando nós pensamos, nós atraímos certos elementais que estão vivos dentro de nós e são eles responsáveis por muitas coisas que nós fazemos, que nós conscientemente não queremos fazer. Mas é óbvio que nós também somos culpados disso acontecer, porque fomos nós que semeamos e que ingerimos, que vibramos e trouxemos esses seres para nós. Não percam o nosso segundo bloco do programa de hoje, ouvintes. Eu vou fazer aquele intervalinho aqui, refrescar a minha garganta, e simultaneamente vocês estarão aí recebendo o convite da Lever. Venham, ouvintes, nos auxiliar participando dessa iniciativa aqui conosco. Vamos ao intervalinho e voltamos já. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Luxo Esotérica de hoje. Estamos voltando aqui a falar do tema dos elementais, aí abordando mais uma temática que também está no livro The Secret Teachings of All Ages, A Sabedoria Oculta das Idades, de Manly Hall. Nós estamos ilustrando essa temática com muitos outros conhecimentos que não necessariamente estão aí expostos no livro do Manly Hall. Mas retomando, ouvintes, aquela questão desta dicotomia, o fato é que cada um de nós é composto daquilo que nós colocamos dentro do nosso organismo. Não só o nosso organismo físico, mas também os nossos corpos invisíveis. Então, há aquela célebre frase, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E do ponto de vista oculto, espiritual, ouvintes, é: diga-me do que se alimentas e eu te direi quem és. Porque a alimentação não é só aquilo que nós ingerimos com a nossa boca. E como bem diz a Sagrada Escritura, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que que significa isso? De que nós, ouvintes, somos seres formados também por vibrações. Vibrações que, na pesquisa de Geoffrey Hodgson, ele nos coloca que a nossa volta no mundo que os místicos medievais chamaram de astral, porque ele é um mundo brilhante, é um mundo cheio de cores, cheio de vibrações e de formas praticamente infinitas que estão ao nosso redor. Nós nos alimentamos também dessa substância. E como que nós nos alimentamos também de elementais? Quando nós escolhemos as emoções e os pensamentos que nós temos, porque nós teríamos que estar realmente mais conscientes disso, ouvintes, de que o ser humano é muito mais um ser emocional do que um ser realmente físico, pois mesmo a nossa natureza física nem é tão física assim. Nós somos muito mais compostos de líquidos, de fluidos, então nós respondemos muito prontamente às vibrações astrais, às vibrações emocionais. E as pessoas vivem as suas vidas muito mais pelas emoções que acontecem. E nem sequer aquele animal racional que Aristóteles disse que nós somos, nós realmente temos essa natureza. Quem domina realmente é as emoções. Então, na nossa vida cotidiana, nós estamos cercados por um mundo de formas, que nós estamos aqui apresentando do livro Formas de Pensamento, de Charles Leadbeater. Há uma pleia de ouvintes de formas que estão flutuando ao nosso redor, próximo de nós, e principalmente a nossa aura, ela é cheia, ouvintes, destas cores para a visão do clarividente. O ser humano, ele está submerso na sua aura de um monte de cores, de vibrações, de imagens, de símbolos, de marcas que estão à nossa volta, que nós estamos atraindo com a nossa vibração, com os nossos pensamentos. A imagem que nós estamos mostrando é da grande clarividente Dora Kunz. Dora Kunz, que foi discípula direta de Charles Edbitter e que fez, por ser clarividente desde a tenra idade, depois ter sido treinada por um clarividente consciente como foi Edbitter, ela escreveu um livro, A Aura Humana. Então, na nossa aura está inscrita, na forma de cores, na forma de sinais, de imagens, todo tipo de pensamento, de emissão, de emoção que nós temos. E o fato, ouvintes, é que essas cores, esta matéria que está na nossa aura, ela é matéria elemental. Matéria que está buscando involuir, que está buscando ir em direção ao reino mineral. E é esta, ouvintes, a fonte desta briga infinita que jamais terminará, a não ser naquele momento que nós sejamos senhores absolutos das vibrações do nosso corpo. Porque os elementais que nós temos na nossa aura, eles se opõem à nossa escalada evolutiva. É por isso que nós fazemos às vezes o mal que nós não queremos. Porque quem quer as coisas densas, quem quer as emoções fortes, violentas, quem quer praticar atos impensados e descontrolados, são esses elementais que estão na nossa aura, que nós introjetamos dentro do nosso sistema energético, quando nós nos relacionamos com as outras pessoas, quando nós passamos pelos ambientes, quando nós lemos, quando nós assistimos televisão, quando nós interagimos com o mundo. Então, se nós falamos com uma pessoa que tem boas vibrações, nós levamos um pouco dos seus elementais e colocamos na nossa aura. Se nós conversamos ou passamos por ambientes que têm pessoas de baixa vibração, um pouco dessa vibração também vem para nós, apesar de nós podermos rejeitar. Mas o fato é que o ambiente nos influencia bastante, principalmente se nós não estamos conscientes desse processo. Por isso, ouvintes, que nós, seguindo lá o que disse a frase, nós temos que escolher muito bem com quem nós andamos, porque existe todo um processo antropofágico. Nós realmente nos alimentamos das vibrações alheias. E cada vez que nós pensamos, que nós nos emocionamos, nós emitimos, ouvintes, também formas, né? E então, desde as formas mais simples, quando nós fazemos um pensamento intelectual, pequenas nuvens que tem a cor relacionada com aquele pensamento, com aquele sentimento, se formam dentro da nossa aura e indicam e são visíveis para o clarividente que tipo de pensamento nós estamos fazendo. Principalmente se vê nas auras das pessoas formas e cores inferiores, formas que formam ganchos que representam pensamentos egoístas, pensamentos de posse, de apego, que se formam quando os indivíduos pensam sobre objetos, sobre possuir coisas, sobre possuir pessoas, né? O que é muitas vezes absurdo, mas o egoísmo humano não tem praticamente limites. Nós queremos, na ânsia do nosso egoísmo, nós queremos possuir tudo e todos. E isto gera formas realmente muito desagradáveis. Chegando até aquelas formas terríveis, quando nós nos permitimos ficar cheios de ira, cheios de pensamentos realmente miseráveis, de violência, de agressão, de irritação. Tudo isso é visível, ouvintes, no mundo elemental, com formas de flechas, de dardos, nuvens acidentadas, e não só no seu formato, mas nas suas cores, que são enegrecidas, são acinzentadas, e quando a pessoa se irrita, ela lança verdadeiros petardos de elementais em direção aos outros. Por isso que muitas vezes, e realmente nós percebemos isso, a irritação, as emoções inferiores, elas são contagiosas, né? Basta uma pessoa começar a se irritar e começar a irritar a outra pessoa, na verdade ela está lançando esses elementais em direção à aura da outra pessoa, e a outra pessoa também se enfurece, e daqui a pouco elas estão indo para as vias de fato, estão brigando, e daí, ouvintes, advém os crimes mais hediondos, aqueles atos que depois a pessoa realmente não consegue compreender como é que ela se entregou a esses pensamentos, a esse comportamento tão baixo. Mas, então, ouvintes, nós temos que realmente, diariamente, fazer auto-observação, estarmos atentos a todas as vibrações que nós emitimos e perceber também as emissões que as outras pessoas mandam para nós. Porque, ouvintes, no mundo invisível, no mundo espiritual, não existe separação. Se alguém pensa em nós, se alguém conhece o nosso nome e fala bem ou mal de nós, ou pensa bem ou mal de nós, essas formas, essas vibrações vêm da outra pessoa, da aura da outra pessoa, até a nossa própria aura. E essas energias, essas formas, pensamentos, realmente, se elas encontram uma substância idêntica na nossa aura, aquelas vibrações que a pessoa está mandando, essas formas grudam em nós, e é esse, ouvintes, o princípio, infelizmente, das pessoas que praticam magia negra, quer seja consciente ou inconsciente, porque às vezes é até pior você ser um mago negro inconsciente ou um mago cinza e falar mal dos outros e mandar más vibrações, lançar impropérios e vilipendiar, criticar e fazer todas as coisas negativas com a emoção e com o pensamento. Nós achamos que estamos impunes, ouvintes, e isso é uma falácia, é uma ignorância, ouvintes. Cada vez que nós pensamos em alguém, que nós falamos sobre alguém e mencionamos o seu nome ou fazemos a imagem dessa pessoa na nossa mente, nós estamos comunicando energias para aquela pessoa. Então, como muito bem disse Jesus nas Sagradas Escrituras, o homem que cobiça uma mulher, ou o contrário também, uma mulher que cobiça um homem, já cometeu com ele o adultério, porque aquela situação já acontece no mundo das emoções, no mundo do pensamento. E mesmo até quando nós estamos dormindo, que nós estamos inconscientes, ouvintes, nós também continuamos emitindo essas formas pensamento, e há formas pensamento como esta aqui nesse exato momento eu estou mostrando, as formas pensamentos geradas pelos vícios que nós temos diariamente. O vício da bebida, o vício do cigarro, e esse vício que forma essa forma, pensamento que parece um olho, né, de matéria cinza com um núcleo vermelho e um centro ainda mais tenebroso, negro. Esse olho que está na aura de muitas pessoas é a forma pensamento gerada pelos elementais quando a pessoa é um viciado em jogo, em apostas, quer seja jogos de carta, bingo, cassino, esportes, né, que muitas vezes a pessoa acompanha pela televisão como uma forma de hobby, mas tem pessoas que ficam realmente doentes, gastam todo o seu dinheiro com jogos, com apostas e não consegue tirar aqueles pensamentos, aquela emoção da cabeça, ficam mentalmente doentes, porque se permitem ser vítimas daqueles elementais que usam a pessoa, e são essas formas, ouvintes, que são os verdadeiros demônios que as religiões falam, são vibrações que nós mesmos atraímos para nós. E obviamente que esse é o lado negativo da coisa, mas também há o lado positivo, pois se nós meditamos, se nós estudamos, se nós nos dedicamos a coisas superiores, também formas astrais e mentais belas e harmoniosas também se formam na nossa aura. Não é só coisa negativa. Então, tudo é um processo de escolha, né? Ou seja, se nós sabemos que tipo de vibração nós temos, nós, mesmo que nós não enxerguemos as formas pensamento, nós estaremos selecionando a matéria que vai compor as vibrações que vão estar na nossa aura e aquilo que nós vamos realmente evitar, e vamos por um lado evitar ou atrair aquelas coisas que nós queremos. E aí vocês podem se perguntar, mas como é que eu me protejo dessas pessoas que falam mal de mim ou que emitem maus pensamentos ou formas astrais, formas emocionais negativas? A única maneira verdadeira de se defender, ouvintes, é manter uma vibração elevada, uma vibração superior, vibrar na frequência do amor, na frequência da espiritualidade, do perdão, da caridade, e irradiar, ouvintes, como um sol, espantando todos os miasmas, todas as formas negativas, e dedicando os nossos momentos a coisas superiores. Porque se na nossa aura existir matéria inferior, se nós gostarmos de manter na nossa aura elementais negativos, principalmente nós vemos isso pelo próprio vocabulário das pessoas, né? Pessoas que dizem constantemente: eu odeio tal coisa, eu odeio tal pessoa, eu não suporto determinada situação, ou eu odeio determinada coisa, ou eu tenho aversão a isso ou aquilo. Ela está expressando no seu discurso que na sua aura há realmente elementos negativos. E se alguém vibrar contra essa pessoa, virá uma carga que realmente se depositará ali. Então, as pessoas podem ser atacadas por esses defeitos de caráter que a pessoa tem, e principalmente pelas coisas negativas que elas mantêm. E lamentavelmente, ao invés de manter belas formas, pensamentos como essa que nós estamos mostrando, que estão na aura de pessoas que se dedicam à religião, à santidade, se nós mantivermos coisas negativas, né, na nossa aura, e tem pessoas que chegam a se gabar, né, a, ou a achar até positivos os vícios que elas têm com a sua bebida, com o seu cigarro, com o seu jogo, com os seus defeitos que elas acham realmente que são interessantes, que são elas mesmas. Essas pessoas estão abertas a ataques, a levarem verdadeiros rojões astrais que podem vir de todos os lados, ouvintes. E a pesquisa do Geoffrey Hodgson indicou que, na verdade, nós precisamos buscar as coisas santas, ouvintes. Nós precisamos procurar locais sagrados, locais onde haja realmente a espiritualidade, onde haja a cura, pois é ali que existem os anjos superiores que ajudam aos médicos, aos grandes seres que fazem a cura energética. Essas pessoas atraem não só os elementais, mas os próprios anjos que vêm elevar a consciência das pessoas. Então nós temos, para ter boas vibrações na nossa aura, nós precisamos frequentar locais e conviver com pessoas que tenham pensamentos, que tenham vibrações elevadas. Não adianta nós acharmos que nós vamos sozinhos atrair essas influências, ouvintes. Ninguém pode viver sozinho no mundo. Então, quando nós vamos à igreja, quando nós vamos aos rituais da nossa religião, qualquer que seja, ali normalmente existem os anjos, como os anjos eucarísticos, que acontecem de aparecerem nas sagradas missas, quando eles são invocados. Ali, ouvintes, existem energias superiores que contribuem para a nossa elevação. E qualquer que seja a atividade que é dedicada ao espiritual e que eleve realmente a consciência, quer seja religiosa, quer seja cultural, e investigadores como Leadbeater e Geoffrey Hodgson falaram, por exemplo, e descreveram as formas astrais, as formas elementais que se formam criando templos espirituais, por exemplo, sob as lojas maçônicas. Então, os nossos amigos maçons, amigos e irmãos maçons, saibam que realmente as reuniões maçônicas não só atraem influências positivas, como também aquelas ideias que são apregoadas verbalmente, elas acabam construindo os templos espirituais que elevam a consciência daqueles que frequentam esses templos. Templos maçônicos, templos Rosa Cruzes e outros tipos de trabalhos espirituais. São ambientes, ouvintes, as grandes igrejas, catedrais, as lojas maçônicas, Rosa Cruzes. Os hindus têm os seus templos, os budistas e tantas tradições, ouvintes, que se dedicam a coisas espirituais. Ali existem realmente coisas positivas que nós podemos usar para a nossa evolução. E há também elementos, por exemplo, há coisas materiais que atraem a influência dos elementais e dos anjos, como as pedras que estão ligadas aos raios. Então, se recomenda que nós tenhamos no nosso ambiente as pedras preciosas e semi-preciosas que se ligam aos raios divinos, como o diamante, que é a pedra do primeiro raio, como a safira, a pedra do segundo raio, como a esmeralda, o seu intenso verde ligado ao terceiro raio, ou o jaspe que se liga ao quarto raio, temos o topázio que se liga ao sexto raio, temos no sexto raio nós temos o rubi com seu intenso vermelho e a ametista que está ligada ao sétimo raio. Essas pedras, ouvintes, elas podem ser utilizadas junto ao corpo na forma de colares, de anéis. Elas trazem elementais positivos para junto de nós. Os anéis e as joias lançam uma luz astral sobre as nossas auras, purificando e elevando a nossa consciência. Obviamente que nós não devemos confiar exclusivamente nisso, porque quem mais nos influencia, ouvintes, somos nós mesmos. Então nós devemos buscar as influências que nós mesmos criamos. Há outras pedras, como a opala, que se liga à mãe do mundo, a turquesa, que se liga às hostes angélicas. E todos esses elementos, ouvintes, estão conosco dioturnamente. Nós não podemos escapar dessa natureza. Poderíamos falar realmente muito mais sobre essas realidades, ouvintes, o mundo das ondinas, dos gnomos, dos silfos, das salamandras, que são os elementais da natureza. O que nós temos que ter realmente na nossa consciência, ouvintes, que sempre onde há um ambiente natural, onde há plantas, onde há as formas naturais, ali estão espíritos da natureza, principalmente nas plantas, nas árvores, nas cachoeiras, nos rios, nos igarapés, nos riachos. Ali é que vivem realmente os espíritos da natureza. E eles não são nem bons nem maus com relação a nós. Os elementais que são bons ou maus com relação a nós são aqueles elementais, aquela matéria elemental que nós atraímos com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. Então, quando o ser humano, com as suas vibrações negativas de separatividade, de belicosidade, de guerra, de dissensões, de brigas, nós estamos no ambiente fazendo isso, os espíritos da natureza vão embora, abandonam o local e finalmente surge a desertificação. E quem constrói essa beleza, ouvintes, que é o mundo natural, são esses espíritos da natureza, auxiliados pelos grandes anjos, que são os emissários divinos das ideias dos arquétipos espirituais. E só podemos, ouvintes, para finalizar, recomendar a todos vocês, estudem esse assunto. Há muita bibliografia a respeito, mas principalmente, ouvintes, recomendamos a auto-observação. Se conscientizem da substância que está no seu corpo físico, no seu corpo astral e mental, do que vocês comem, das emoções que vocês acalentam, dos pensamentos que vocês mantêm, pois é isso que atrai, ouvintes, os elementais para nós, e nós é que devemos ser os senhores dos elementais e não sermos escravos dessa natureza, e jamais, ouvintes, permitir cometer atos pelo desejo involutivo que esses elementais, que naturalmente estão em nós, mas que nós também selecionamos diariamente com a nossa atividade. Então, ouvintes, aí pelo adiantado da hora, estamos terminando mais um programa Lux Esotérica. mas convido vocês para fazermos uma última vibração, elevando a nossa consciência para finalizar espiritualmente, da mesma forma que espiritualmente se iniciou esse programa, com uma meditação. Convido a todos, fechemos os nossos olhos e volvemos a nossa consciência para o nosso ser interno e para o ponto dos nossos corações. Sintamos a vibração do nosso coração e, com o poder da nossa mente, nos conscientizemos da chispa divina brilhando e irradiando no lótus do nosso coração. Visualizemos a sua luz se expandindo, tomando todo o nosso corpo, embebendo todos os nossos órgãos, englobando toda a nossa consciência. Que essa luz purifique dentro e fora do nosso ser e também o nosso ambiente, e principalmente lance a luz diante de nós pelo caminho da evolução que pretendemos seguir. Ouvintes, aproveitemos esse momento solene para compreender e internalizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, compostas por Geoffrey Hodgson, por Annie Besant e pelos santos seres, para fecharmos com chave de ouro esse trabalho de hoje. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Agradecemos uma vez mais a audiência de todos. Finalizamos aqui mais um programa, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, esperamos revê-los na nossa próxima edição. Fique agora com a programação musical totalmente interativa aqui da nossa rádio www.esoterica.fm. 24 horas por dia de música da nova era, de world music, músicas para a sua alma, ouvintes, e aqui durante a noite, aqui muita sabedoria também para a sua alma. Recebam, ouvintes, aqui o forte, o fraternal, o caloroso abraço de Osmar de Carvalho, muito agradecido pela sua audiência para o programa Lux Esotérica. Até a nossa próxima edição. Até logo.